Panorama Agrícola para 9 de maio de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua nova, 9 de maio de 2013, no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: nunca foi um bom amigo quem por muito pouco quebrou uma amizade. Na entrevista de hoje você confere pais agricultores falando sobre a sucessão familiar no campo. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre a comercialização de produtos da agricultura familiar. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para quem tem intolerância à lactose, experimente o leite de ovelha, que é de mais fácil digestão. Mais saudável, o leite de ovelha também é mais nutritivo, tem mais cálcio e vitamina C. Fique ligado no Panorama Regional. Comercialização de produtos da agricultura familiar. A Feira da Agricultura Familiar é um projeto que vem dando certo e está ganhando destaque no município de São José de Cerrito, na região serrana. A Secretaria Municipal da Agricultura, a EPAGRE, Escritório Municipal da EPAGRE de São José de Cerrito, e agricultores familiares das comunidades rurais, com apoio e incentivo do Ministério de Desenvolvimento Agrário, buscam fortalecer a agricultura familiar por intermédio da estratégia de comercialização direta, garantindo então o escoamento da produção desses agricultores. São os próprios agricultores que se organizam com a produção, processamento, armazenamento, embalagem, transporte, a atribuição de preço e aos produtos e a comercialização como um todo. Observa-se que na organização dos agricultores o orgulho e a felicidade em comercializar seus produtos, podendo, então, sempre com aquela busca de melhores lucros do seu trabalho, pois eles evitam, então, a ida do produto ao varejo. Essa estratégia é mérito e conquista de todos os envolvidos, destacando as políticas públicas municipais, estaduais e federais, que vêm fomentando e fortalecendo a agricultura familiar. O mercado está em constante transformação, cada vez mais exigente. Os produtos têm que ter qualidade e segurança alimentar. Então, com planejamento e diversificação, a agricultura familiar ganha destaque. Estatisticamente, a agricultura familiar representa 10% do PIB brasileiro, número bastante representativo na economia do país. Segundo a extensionista Denizete Monteiro de Lima Mota, extensionista social da EPAGRE, Escritório Municipal da EPAGRE de São José do Cerrito, também é destaque na feira a participação das mulheres agricultoras, que sempre tiveram a sua participação no processo produtivo, mas nem sempre foi reconhecido. Porém, então, modernamente, se observa a evolução e o empreendedorismo feminino, colocando as mulheres na posição de protagonista da agricultura familiar. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Paga João de Lazo, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Fredolino Scharoff, 75 anos, é lavrador, carpinteiro e pedreiro em Angelina, na região da Grande Florianópolis. Fredolino tem 5 filhos, um deles inscrito no curso de capacitação em Gestão, Liderança e Empreendedorismo do SC Rural no CETRE, o Centro de Treinamento da EPAGRE em Florianópolis. Nesta entrevista, Fredolino Scherer fala da sucessão familiar no campo e deixa uma mensagem para o jovem rural. Eu sempre plantava milho, mandioca, feijão, batatinha, cebola. Eu plantava muito. Agora, então, o tempo que quebrei a perna, 3 anos, eu trabalho só mais na marcenaria. E na família, na propriedade, é o senhor e quem mais? Eu que mando lá. Tem 5 rapazes trabalhando no meu terreno. São filhos? Filhos, 5 rapazes trabalhando no meu terreno. O senhor é casado? Casado. E esses 5 filhos estão dando continuidade à sucessão familiar? Como é que o senhor vê isso? E eu dou tudo de graça para eles trabalhar o terreno. Estou com 75 hectares de terra, tudo em lavoura e pasto. E um pedaço de mata em cima ainda. Tem bastante, até tem bastante mata ainda, porque o gado anda por baixo. Quantos filhos estão participando aqui do curso? Só um hoje, o mais novo. E a ideia é que ele possa ser capacitado para permanecer no campo? Pode, pode. Ele já está trabalhando no campo mesmo. Tem bastante lavoura. Eu dias lavoura tudo que eu tinha para os filhos trabalhar. Eu tenho uma lavourazinha de 3 hectares só que eu cuido mais. Tem a criação para cuidar e a gente é velho já e tem muito serviço na marcenaria para fazer. Eu até a outra próxima vez, quando o rapaz vem para cá, eu vou mandar uma artezinha junto que eu faço. Eu até para Brasília eles estão comprando daquele Mato Grosso, Rio Grande. É gamelinha de madeira, não sei se você conhece. Tem todo tipo. Então o senhor produz também essas gamelas feitas de madeira. De madeira. Acaba sendo um produto que agrega valor à propriedade. Ah, é. Tem visita de todo enquanto é lugar aqui daqui de Florianópolis, como é ainda, da Lagoa da Conceição. Tem dois professores lá que estão aprendendo, dois alunos, que estão aprendendo a fazer lá comigo. Quando falta madeira, eles estão lá, eles vão junto no mato pegar madeira. E que renda o senhor tira com isso? Ué, dá bastante dinheiro, dá. Para tirar uns 3 salários por mês. Que mensagem o senhor deixaria para o jovem que deseja permanecer no campo? A mensagem que eu deixava é para eles pegar o estudo do pai. Que eles aprendessem melhor do que eu ainda. Porque eu aprendi com o falecido pai. Uma hora de aula eu não tinha. Tinha que bater a minha vidazinha assim, nem no meu nome não sei escrever. Daí eu, com 10 anos de idade, eu estava com ele no serviço de carpinteiro e pedreiro. Se for fazer um engenho de farinha, como era feito antigamente, não sei se o senhor conhece. Se for fazer, eu posso botar os materiais lá que eu faço. Deixo funcionando. E os rapazes têm tudo o interesse de fazer isso também. O senhor passou esse aprendizado para os filhos? Estou passando para eles. As ferramentas, tudo que eles precisam, eu tenho. Você ouviu o Fredolino Scheroff, lavrador em Angelina. Agora você ouve entrevista com Nério Schlichting, de Major Gersino, que também tem uma filha no curso de jovens rurais do SC Rural para preparar a sucessão familiar no campo. A maioria é queijo. Como é que o senhor vê essa questão da sucessão familiar? Tá, lá eu acho que tá meia fraca. O senhor tem uma filha inscrita aqui no curso? Tenho. Ela vai fazer o curso aqui. Qual é a expectativa com essa capacitação? Para ela ver se ela tem uma capacitação melhor que nós temos lá, né? Porque lá tá, se não tiver um outro jeito melhor, tem que parar. Mas a ideia é manter a família no campo? É, a ideia por enquanto era isso, né? Para ver se parasse, se melhorasse a estimativa lá de nós trabalhar. Na propriedade moram quantas pessoas? Lá na minha, na propriedade lá, mora só eu mesmo, no meu terreninho, sim, com a filha. Um filho já saiu e foi trabalhar em Brusque, porque o recurso é e a esposa, né? O filho saiu e foi trabalhar lá, porque eu tinha pouca terra, né? Tinha meio lote de terra, são 12 hectares e meias. E a terra era muito quebrada. E, por enquanto eu queria ver se a filha parasse ali, porque senão vai ficar ruim pra gente, né? O senhor tá com que idade? 58. Tá pensando em parar já ou não? Não, tem que trabalhar mais um pouco, né? Porque senão o cara se... Quando para, ele fica velho, né? E eu acho para mim, pelo menos no meu pensar. Qual é a sua rotina no dia a dia? Olha, é trabalhar na lavoura e daí vir para casa tirar o leite, né? Fazer o queijo. O que planta na lavoura? Milho. E assim outra lista para consumo da casa. Para vender mesmo só o queijo? Só o queijo e um pouco de milho que sobra, né? Na cidade não tem, no município lá não tem investimentos em eucalipto? Tem, eucalipto tem plantado. Ah, o senhor tem eucalipto plantado? Eucalipto, pinheiro. É uma poupança verde, não? É pra ser, né? Não sei, vamos ver. Pinheiro também, pinos. Isso tem plantado. O jovem reclama que falta lazer nos municípios do interior? Ele reclama nisso. Que falta lazer. Qual é a atividade deles no final de semana? A atividade deles lá não tem nada sempre. Assim, por enquanto eles param em casa. Aí eu tenho uma filha, ela para os final de semana tudo em casa. Tem um vizinho, um rapaz que veio aqui também, ele para também em casa, final de semana. O senhor não acha que é melhor em família mesmo? Pode ser, até que é melhor que se fosse para sair a fim de outras coisas, né? Porque se, às vezes eles vão, eles pegam droga e coisa arada lá fora, né? Não é certo? O problema da droga já chegou no campo? Já, já tem lá perto, já tem lá perto. Onde ela estudava no colégio, no Pinheiral, rola bastante. Então, mais uma necessidade dos pais orientarem os filhos. Mas eu orientei bastante. Graças a Deus, eu confio que não, né? E ela então vai fazer o curso pensando em talvez ampliar a produção de queijo? Sim, talvez. E se não, ela tem que tomar um rumo para fora, né? E o senhor tem alguma outra ideia para a propriedade? Não, daí eu sou obrigado. Enquanto eu vou poder tocar, eu vou tocar. E quando eu não puder mais, eu sou obrigado a fechar, né? Não, mas eu digo, com o treinamento que a sua filha vai receber, além de ampliar a produção de queijo, alguma outra atividade o senhor está pensando? Se, talvez ela planta mais um pouco, né? De pinos, eucalipto, e daí é isso aí. Nada mais eu também não posso dizer. Você ouviu aí, então, entrevista com pais, agricultores e jovens rurais que estão sendo capacitados pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.